de olho em ti. Esse teu jeito de fazido despertou algo em mim. E nem me importa que tu estejas com a tua dama aí. Diga a ela que esta noite tu serás o meu pudim. Moço, me leva, me leva à tua casa, casa. O pro teu carro, qualquer sítio, mas me arrasta. Eu quero brincar, no teu pula, pula, sentar, no teu pula, pula, dançar, no teu pula, pula. Eu quero me lambuzar, aí, no teu pula, pula, dançar, no teu pula, pula, baixar, no teu pula, pula. Prometo que vais gostar. Contigo não resisto. E pra te falar a sério, já passou um tempinho que tento acenar-te, mas estava a dificultar. Olha, vou te arranhar, te deixar suada, louca com ninguém. Tuas curvas estão-me a chamar, estão-me a castigar, vou deslizar em ti. Deixa eu te levar pra minha esquina.